Missão! Vamos fazer um CD bacana aqui! Pra você curtir no carnaval, viu? Lá vem a primeira! Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. Levanta diferente, bora, Fábio! De quando respondia oi, meu bem, na mesma hora. Hoje tu fala o quê, Fábio? Hoje é só oi. O quê? Tchau. E agora? Fica com Deus. E de vez em quando vou... Quem já meteu o timbre, solta a voz agora, você, te amo e você. Nicho. Eu vim pra gente no começo. Na minha língua dando... E meu parceiro André, fotógrafo, tá aqui com a gente do lado direito. Seu, minha amiga Beatriz Vasconcelos. Amo, tá com a gente doidando. Sou. Alô, Bia! Um abraço muito carinho, nosso parceiro Marcos. Ele é a sua primeira dama aqui com a gente, a galera do Panorama 21. Valeu! Felipe e Cobiçado, começando no Caribe diferente hoje, Felipe. Na manha, na manha. Já preparando pro carnaval, isso? Isso. Solteiríssimo, solteiríssimo. Que cheiro de perfume bom. Essa. O cheiro de marola boa. É que eu tô no pagodinho. E as novinhas vêm de mim. Vem, vem, vem, vem. Joga a mão pra cima e sai do chão, Maria. A gente na retaguarda da Choria do Robin. Bora, ele, minha amiga, tá aqui com o sonho que dá valor. É o Mega Robson. Na gaiola vem, do pagode. Alô, Piru, chega junto, Piru. Sentando na gaiola vem. Chega aqui com o eletrizante rapidinho. O Enga nas teclas, o eletrizante tá meio tonto ainda, Felipe. O cheiro de perfume bom. Renanzinho, tô nem vendo. Fala, Renan. O amista do Lobato tá presente. E o Cássio da Suburbana, inclusive tá casado, Cássio. Joga a mão pra... Passei um mês longe, quando eu volto, ele casou, tá certo, viu? E aí, Luísa? Só de burro! O que esse Robin não faz com esses rapazes, hein? Vou ver me agoniar, o Cássio arranjou, vou me agoniar pra quê? E eu que sou mais novo? Chegando, você tá aí, rebola, vem. Sentando, me sentando. E vai sentando, vai! Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo. Pra namorar comigo tem que entender que eu te amiga logo. Pra namorar comigo tem que entender. Te amiga, comissário. Sabe o que é? Joga a mão e diz. Yeah! Do nada eu apareço na balada. Do nada eu apareço na beirada. E aquela Lopes, ela e o seu viado Matheus. Tá aqui comigo doidando tudo. Não perde uma do Robin. Espetacular. Eu apareço na balada. Eu amo a cachorrada. Eu amo a cachorrada. Eu tenho gravações, Júlio CD, se liga aí, ó. Diz. Mas esse é o problema e eu vou ter que te contar. Esse é o problema e eu vou ter que te contar. Eu não quero me curar. Eu não quero. Minha amiga Luara Beatriz. Tá aqui comigo do Latinho. Bora, Luara. Do nada eu apareço. Xara Fábio já de camarote, cobiçado. Ronaldão da Oi. O Gabriel por ali, da toda a galera aqui pra gente com a gente. Um abraço pra vocês também, valeu! Gostei da camisa, viu, Ronaldão? As cabeças ajudam a é porque eu amo a cachorrada. Bem Falcão, viu? Tá no berço ele também, Felipe. Eu não sei se é ressaca do aniversário, seu aniversário, ou se ele tá comemorando uma semana esse aniversário dele. O que importa é a pólvora pra gastar. No escurinho você se solta, no claro tá com vergonha, apaga a luz e toma. Uma toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma. Apaga a luz e toma. Alô, mochila. Merece camisa 10, a novinha do baile sentando. Mochila merece. A novinha do baile sentando da rampa. LS tá tocando, comandando. E o Louro também está no berço, aí Louro. Tá solteira. Feliz aniversário pra você. Parabéns, Louro. Apaga a luz e toma. E toma, toma, toma, toma. Apaga a luz e toma. Minha amiga Jéssica Oliveira. Bora, Jéssica, minha parceira. Temos do Monju. Tá aqui comigo. Era S camisa 10, a novinha do baile sentando da aula. Cobiçado dando uma diferenciada hoje. Tá solteiro, tá começando diferente, Felipe! A faca do toma. Alô? A faca do toma. Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L, faz. Prepara pra pular. Prepara. Para pra decolar. Do isso. Do você se solta, não claro, tá com vergonha. Apaga a luz e toma. Pensando que eu sou o quê? O quê, bebê? Sempre que eu quero, não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver. E agenda? Eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá bem. Bora, Miguel, bora, Romário! É o refrão de e agora? Te liguei. Tá como, tá como? Ai, te liguei. E deve tá. Tudo bem, é DJ Felipe, meu irmão. E o FDS. Tu foi sentar em outro lugar. Senta. Vem pra vibe. Tu foi sentar em outro. Cobiçado tocando. O FDS, o amplexo. E a gente vai embora. E ela me chamou, me falou que gostou, me quer. Mas de novo. E você? Calma, amor, espera, por favor. Deixa eu respirar um pouco. E ela senta. E ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Se tu me gostou. Vem aqui fazer amor. E ela sentou e gostou. Vem, vem, vem. Com a mão na cabeça, descendo devagar. Assim, assim, assim, ó. E ela sentou e gostou. Sentou e gostou. Sentou e gostou. E vem aqui fazer amor. E ela Prezepeiros. Tá soltou aí, desgraçado. E ela me chamou, me falou que gostou, me quer mais de novo. Chega do Pai Sandu, tá feliz da vida. Por favor, e deixa eu respirar um pouco. Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar voltar. Ianca já tá presente com a gente. Alô, Ianca. Um abraço pra você também, sempre ao lado do Robert. Uma sessão de raça que sabe jogar. Mente milionária de um povo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Olha o rei. O rei do tacacá tá aqui. Alô, Dodô. Quando a vontade. Esse é o assino embaixo. Chamar pra fazer daquele jeito. É o melhor do Brasil e do mundo. O tacacá número 1. Caralho, gostosa assim. Vai, vai. Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Te levo pro quarto. Grava, gente, você diz. O Brenini, o Farinha, também tá com a gente doidando. Toma gostosa, nós tira, nós pode. Helto GDK já tá com a gente, abraço, Helto! Tá de boa, tá no hobby! Tem a proposta. Joga a mão em cima, joga a mão pra frente e pra trás, vem. Joga, é. Joga. Tudo nessa vida um dia passa, mas oh, não pega a vontade, eu tenho. Vem comigo! Meu bem, era um problema e hoje tem só que fumaça, é só de raça que sabe. Vem, vem, vem! Mente milionária no corpo de um favelado. Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho. Te pego de jeito, mas não fica quem apaixonado. Quem gosta da fularagem, bota a mão na cabeça! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu. Fernando da Fustiqueira também está presente com a gente. Abraço pra você, Fernando. Valeu, obrigado pela presença. Bora, Joel! Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Matheus, Matheus aqui do lado. Ele, o Tico e a Dona Lena, comissário. Aqui do lado esquerdo, nunca vi de errado. Se deu errado, eles não estavam juntos, hein? Bora, Tico! Sexta-feira é nós, viu? A 10 e a faixa, prepara lá. Esse homem, Fábio, carro. Só aqui na meiuca. Tá o meu reserva. Olha o nosso parceiro Derival, absoluto. Do Super Som, DJ Vitinho, show do W tá com a gente doidando. Eu sei. E os garotos estão com sucesso do Tabanana. Não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só de fumaça, é só de raça que sabe. Bora ver, bora peru! De um corpo de um favelado. Gosta do nosso estilo. O Netinho Lobato dando bem, solo Netinho! Parabéns, garoto, pra você! Bota a mãozinha na cabeça! Vai! Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta. Te levo pro quarto, empina esse rabo. Caralho, gostosa! Lá vai, tu gosta! Dá-lhe meu Robson! Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Vai começar a vibe do cobiçado. Pode, pode. Pode apagar tudo. Pode. Pode apagar tudo. Pode. Pode apagar tudo. Pode. Pode apagar tudo. A vibe do cobiçado é pressão mil grau. É pressão mil grau. É pressão mil grau. É pressão mil grau. É pressão mil grau. E vai subindo meu robô. Vai subindo meu robô. Vai subindo meu robô. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Sobe meu robô. Sobe meu robô, sobe meu robô. Daqui de cima, a visão é privilegiada, família. E a galera do Clube do Remo, tão feliz da vida, que venceram ontem de 1-0. E tem muita gente do Clube do Remo aí que eu sei. Mas a maioria é da sua torcida. É a torcida do Paysandu. E eu vou chamar o Paysandu, o cara que é torcedor do Paysandu doente. Alô, Fidesz, cadê você? Torcida do Paysandu, feliz da vida, Felipe! 3-1. E quem é do Bicola, põe a mãozinha pro alto! Torcida do Papão, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Cobiçado, acelera! Começa a acelerar! Acelera pra mim! 1, 2, 1, 2, 1! Da vida, a minha ex quer virar minha amiga. O que diz? Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Quem não quer saber do seu ex nesse carnaval, bota a mãozinha pra cima aí. Só mulher que tá solteira, bota pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Para de dizer que eu te traí. Meu coração não te pertence mais. Solteiro não trai. Quando tá solteiro, não pode chorar não, viu? Por quê? Namorada não, namora não dá. Não dá, não dá. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer uma. Namora não dá, namorada não, namora não dá. E namorada não, meu coração quer ela, mas meu pau quer uma. Bora aí, doida! Vesti tudo por você, mas você não me deu valor. Estremecendo, Caribe! Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Bora, verão! Quando te deu bem, os olhos se encheram de lágrimas. E agora, bebê? E agora, só me bebo sem saída. Porque tem a minha vida e você. Vou baixar o som. Só querendo Paysandu, só tá mais comigo. E agora do clube do Remo também. Pode soltar a voz. Você chorou, me fez com medo. Cantei pra mim. Que nunca mais eu vou voltar pra um. Cara de brava que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Como é que é? Era folgada e às vezes ela surda. Manda embora de casa e me manda um. E a parada é assim: quem voltou, voltou. Vai acelerada. E toma, toma, toma. Tá doido. E doidou! pra ser mais alto essa parada aí, F10. Eu sei que dá pra ser mais alto. Vai! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, E aniversário do Poro! E do meu parceiro Netinho! E a Tony Vindo tá em festa! Bora, Ronaldão! E doida eu! Eu tô gostando de uma prostituta! Alô, Marcos PDK, tá na hora! Cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Brota no Robson e tira brava com teu ex. Brota no Robson e tira brava com teu ex. Brota no Robson e tira brava com teu ex. Me segue na voz. Brota aqui no Rob, viu? Viu? Me sabotei o copo dessa piranha. Me sabotei o copo dessa piranha. Tem uma bala no balão. Vai botando a balinha. Vai, vai. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma. Vai sabotando, sabotando. Pra se falar de amor. Ah, é? Tem que fazer o quê? Diz aí. Pra se falar de amor. Tem que se amar. Já deu papo. Se for pra esquecer o ex. Pode vir te mora pra cá, o Robson. Que aqui não tem chorinho, não. Aqui não tem sofrência, não. Aqui o bagulho é doido, é desse jeito. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece o cobiçado. Só sofre de amor que não conhece. E vai doidando tudo, família! Pressão total no Caribe! Pode avisar todo mundo. Agora! Eu vou pro Robbie. Vai! Quem é Robbie? Vai pro Robbie. E quem é Robbie? Vai pro Robbie. Quem é Robbie? Vai! Pro Robbie. Quem é Robbie? Peru! Vai pro Robbie. Vai, vai! Mais pólvora! É demais, pólvora que a Tony Vendo gosta! Bora, Tony Vendo! Toma, toma, toma, toma. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem. Como é que é, Felipe? É o Felipe cobiçado que vai te analisar. Deixa a timidez. Analisando aí. Amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o anjo vai te olhar. Pode, pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode. Vem, vem, vem. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Um, dois, bola pra cima. Mais pólvora. E bota pra cima. Ei, oh. Um, dois, bora, menina, tô nem vendo. Sai, mãe! A festa é nossa, com você quero ficar. Ouvir o Robson que vai jogar. Eu vou príncipe negro, a sensação do meu barato. Eu sou da equipe, tô nem vendo. Netinho vem dançar com... Parabéns, Poro, parabéns, Netinho! Dar um beijo na sua boca. Vamos farriar nessa festa muito louca. Bora farriar que hoje não tem hora. Pra parar não! Um, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois, dois cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala, o cobiçado tá tocando. Olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Super! Galera da banda Capricho também está aqui com a gente. Um abraço pra vocês, valeu! Tá todo mundo no hobby! Que doido, doido, doido! Ele é considerado pelos caras doido e também pela novinha. Quando ele chega, chega e contagia, não tem pra ninguém. Pode copiar, esse DJ é referência no estado do Pará. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Quando tá tocando, olha o que a galera fala. Tá tocando, olha o que a galera fala. O cobiçado tá tocando, olha o que a galera fala. Sou meu também, como é que é? Vamos detonando pra você no Caribe. Ele é considerado pelos caras doido e a gente vai detonando pra você, bacana. Nesse clima aqui no Caribe hoje, em plena segunda-feira, a nossa festa rolando, galera. Muita gente chegando ainda pra curtir a melhor segunda-feira de Belém. E claro, nosso hobby chegando, detonando, sacudindo tudo. Alô, Felipe Cobiçado, vamos detonando, vamos mandando ver geral pros nossos laçadores que aqui são. Bora! Bora! Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca. E todos nossos seguidores, os nossos seguidores da saudade tá aqui com a gente, valeu! Super Hot Baile. Galera do Bus da BR, aqui com a gente, lá da Cidade Nova, valeu! Trocou meu nome quando a gente. Alô, Júnior, chega aqui! No peito vazio ficou. E toda a minha galera do Grill Mix tá aqui com a gente também, doidando, Fábio! Tá passando carinho pra ele! Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri e senti essa dor, mas não vou chorar. Você! Você é meu. E você? Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Deixa eu passar o Migarinho, meu parceiro Mochila. Você é meu. Tá aqui com a gente, abraço, Migarinho. E toda a minha comitiva do Pastel do Pato. Aqui do ladinho direito. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor. Eletrizante, chega aí rapidinho, Júnior. Eletrizante, chega junto. Aqui no hobby. Tio Orelha do RR Lance já tá por ali. Um abraço pra você, Orelha. Tá sempre com a gente. Voltando lá pro setor, aí tu já sabe. Prepara o lanche, garoto. Vai rolar um pente certo, tudo indica. Essa noite vai ser foda. Cozinhas da tela, mais pra frente, pica o filho da corrente. Eu já aviso quando ela olha. E vai chamando que ela vem. Chama ela pra futebol. E vai chamando que ela vem. E chama, chama, chama. Chama ela pra futebol. Chama ela pra futebol. DJ Belly, pode ser bom, DJ. Bora! Lá, DJ Santo! Eu sou o Júnior Trisante, por gentileza, vem aqui, maninho! Hoje, hoje, hoje nós tá fortão e tu sabe como é. Cheio de piranha em volta e tu sabe como é. Esse é o DJ do baile, o cara que a chuchuca quer. Aquelas coisas, né? Aquelas coisas, né? É que elas gostam quando eu boto naquele ritmo louco. Que bagulho doido, que bagulho doido. Todas as minas que eu como, pede pra me dar de novo. Que bagulho doido. Vai se solta piranha que eu tô ligado legal. Vai se solta piranha que eu tô ligado legal. Tô ligado legal, tô ligado legal. Tu diz que é santinha, mas se envolve com geral. Vai se solta piranha que eu tô ligado legal. Vai se solta piranha que eu tô ligado legal. Tô ligado legal, tô ligado legal. Tu diz que é santinha. Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. Executamos, cara. China.

Fala, Gabriel, Fábio, toda a galera de camarote, valeu! E meu parceiro Xandão, você! O meu parceiro Caio do Rock! E o Vitote, o Multimarca, está aqui de volta no Robson! Vai, Perdigão! Bora, Ianca, bora, Matheus! Karina veio, Karina veio! Bora, meus raizeiros! Tá com falta, então! Olha, não nega quando a gente se encontra. Você fica tensa, se entrega sem querer. Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Você tá... Bora, minha amiga Luara Beatriz, Letícia Tavares também tá com a gente. Bora ali, bora ali. Alô, meu parceiro, é o Val da Cúpula. Bora, garoto. Ele tá onde? Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser. Bora, Vasco Sol já tá com a gente também do ladinho. Aí, bola! Um abraço pra você! Esse tá maluco! Como é cair? Já se acostumou com a cidade. Bora, Ellen! É retaguarda! Pode crer! Eu tô contando as horas pra te ver de volta. A distância tá me maltratando. E aí, Dayana? Ellen e a Beatriz com a gente. Vamos! Mas eu não tô mais aguentando. Tem que me virar, né? Avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Salve. Você no norte, eu no sul. Bora, bora. Eu assisto outro assunto. Ministro de Contabilidade do Distrito de Coraci. Nós em São Paulo, nós em Natal. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza, o outro azul. Uma vez ele foi lá pro norte, foi pro sul, mas não deu certo. Nós em São Paulo, nós em Natal. Voltou. E as Fitness. Alô, meu parceiro Rubinho, Verde Tecidos. Açaí Mania. Alô, meu parceiro Felipe Diniz. Açaí Diniz, Rio Rodas. Eu prometi não mais te procurar. Mas hoje não é. Bora, Glauber! Homem das meninas de ouro, né? Tá lá. Lá. Clara. Você me descobriu. Vamos, Ju! Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente. O arco não apaga a saudade da gente, amor. Alô, Malzinho! Amor. E o Alex do Lanche tá comigo. Me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Olha o mito Paturi, veio, Ju! O mito Paturi. Ele não deixaria de vir jamais. Salve, Bidu! Os DJs podem faltar, mas ele não nesse Caribe dia de segunda. E aí, Alex, como é que é, meu brother? Aqui com a gente? Malzinho! Amanhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado ruim, um lado ruim. DJ Fernando da Fuxiqueira, ele meu parceiro Rafael. Alô, Fernando. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora. E o que? Empresário Renato Andrade está aqui com a gente. Ele e o Vitote. Um abraço pra vocês também. Valeu mesmo. Tá todo mundo. Que chora, que liga. E a Natália na retaguarda. Valeu, Nati. Sua vida. Olha meu parceiro Matheus lá do Empório. É mais um abraço. Aqui com a gente. Alô, Matheus. Bora, garotinho. Meu amigo Pato que daqui. Alô, Pato! Velha guarda, um abraço pra você! Aqui com a gente, valeu! Obrigado pela visita, viu? Pato tava devendo, hein? Relacionamento vem de embora! Não, tu que tava devendo, ele vem aqui! Tu que tava devendo vir quando ele veio, né, Pato? Mas esse moleque já virou frequentador assino aqui do Caribe dia de segunda! Ulisses da Sacramento, ele, meu parceiro Gabriel Nogueira! Também tá comigo, doidão! E você tá do lado de outra pessoa, seguindo. Meu amigo Tadeu, velha guarda, valeu! Comissado, lembrei que eu tava afastado algumas segundas-feiras. Aliás, algumas semanas já. Você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Fala, Dodô do Tacacá do Dodô! Um, dois, três, vai, vai, vai, para aí, Moça Flor! Vai! Moça Flor, diz! Ele Dani e meu parceiro Ulisses da Sacramento. Sushi do Piauí, valeu! Segura a orelha, segura, segura, vai, vai! Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convidar a menina pra tirar um mero jantar. Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão, convidar a menina. Falou, Digui! E preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. E preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Vai! Kika, kika, kika, kika, ai, ai! Doido pra soltar a vinheta. É espetacular. É Robson. Essa é a vibe do cobiçado. Quem não tem cão, caça com gato, né? Vai. Você foi na minha vida a pior. A pior rapariga, né? Você foi. Quando vira ex, a minha vida é tudo que não presta. A pior. Mas quando tá junto, é muito amor. Tu procura até lá no Tinder. O nome dela é Jennifer. Eu me encontrei lá no Tinder. E não é minha namorada. Parceiro Ronaldo Fernandes. Responderei. Anderson Patati. Você é a primeira dama. Miele aqui com a gente. Já disse que tá apaixonado no home. Alô, Marcos PDK. Bora, meu maninho. Sucesso novo do GD. E vai dançando, vai. Bebe comigo. E vai dançando. E vai dançando, sim. Vai. Você veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí. Mas espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada, mas poderia ser. O nome dela. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. Mas ela faz umas paradas. Fabião, bora botar pra sentar, bora. Você que manda. Como diz o Luiz Gonzaga, você que é o tocador. Mas poderia ser. O nome dela é vem. Vai misturando, Felipe. Vai misturando, cabeçado. Vem, Bia, vem. Tá chegando pra cá, é? Bela, então brota aqui mais tarde. É festinha no morro e meu camarote é na laje. É fluxo da tropa e elas perdem a linha. Então vem, vem sentando na... Bora, caçador! Então vem, vem sentando... Isso é um perigo, meu! Vem sentando, vem. Vem sentando. Bota pra sentar, Beatriz! Vem. Vem sentando, rebolando, sem sentimento não vou me apegar. Até pode me tirar da tua vida, mas meu papo vai abandonar. Vem sentando. Meu amigo Breninho, lá do Una também está aqui presente. Alô, Breninho, abraço pra você, meu brother. Falando do Una, sexta-feira, tem o nosso hobby lá no Bené, lá no Una, lá no Point. Hobby e o que é o de sexta no Una? Sábado no Palácio, domingo de volta no Arei, e segunda-feira todo mundo já sabe, a Caribe. O rei do beat, o rei do beat. Tá legal essa semana, mano. Elas querem ficar comigo, eu fico de boinha, mas eu não me apego. Inclusive sábado, a minha é a entrega, sim, aí do troféu para o Parelhaço em Top Marketing. sola. 2019, meu! Rebolando, sem sentimento. Só não toquei que na hora da pesquisa até travou, viu, Ronaldão? Da tua vida, mas meu papo vai abandonar. Vai! Vem sentando, vem sentando, vem sentando, sentando, sentando, vem sentando, rebolando, mas meu papo vai abandonar. Vai! Se liga aí, malvada, não que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda, pai, safadinha. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando, levando, que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai brisa, quer ver o crê. É o do GDK, Daniel Eldon. Seja no Lins, no PPG. Bora, chefinho, segundo derrote. Um abraço. Inclusive, ele já na espera. Nas sextas-feiras, o Rob. Pelos bairros, comissário. A gente vai invadir o Aurá. Águas Lindas. Fernando já na espera do encontro. Vai, sobe no pontinho. Desce no pontinho. Esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar. Sim, sim, sim. Vai sentando. Esse é o beat que te envolve e que faz te fazer sentar. Aí, comissário, sabe quem já tá com a gente? É ele mesmo. Quem é, maninho? O Charlie dos Fanáticos. People in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dona Charlie! Hey, prazer. Deve te caô, eu sou tão sacalado. Mano, ele na voz. Por essa, meu futuro esperado. Meu futuro esperado. Novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega, ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança tudo que eu já lancei. Chá, pu, lê. Ei, chá, pu, lê. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, ei, ei, ei. Deixa de caô, o negócio é. Tá se nem vendo. Sobe o ministro, mas dá um abraço em você também. Renanzinho, o Netinho Lobato tá no berço. Bora, bola. O caçador da LDB. E aí? Que produziu. Mito Paturinha. O Alex do lance, o malzinho, a primeira dama da todo mundo. Fala, meu parceiro, Thiago Tchengo Longo. E brevemente aqui, nossa capital, Belém do Pará. Thiago Tchengo Longo, junto com o Robson, vai ser um estouro, hein? Bagulho doido, vem com nós. Vem que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chá, pu, lê, ei. Chá, pu, lê, pu, lê. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, tem, tem. Deixa pule, deixa pule, deixa pule, tem, tem. Deixa de caô, o negócio é mandar batida. Deixa de caô. O negócio é misturar as batidas e fazer a galera dançar. Esse é filé cobiçado. Bora. Pichula, Gilfrazão, vamos nesse dão. E aí? Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas eu tenho a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Ele me envolveu, ele me seduziu. Mas vou ter a magia, um toque de amor. E eu não parei mais de dançar. Hipnotizei pelo melhor som do Pará. Toca, toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som tocando pra você. Toca, toca, toca. Arrepia, DJ, aqui é o pop som tocando pra você. É o é o M40 no setor. O Alexandre Pado, Vidalia Lobia. Um abraço. Bora, Bia, bora, Bia. E aí, pá, pá, pá. Calma, fala, meu parceiro, mochila tá na hora. Puta, Brininho. Aqui comigo, bora, Rafa Rodrigues. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é divertido. diversão para valer. E a galera do Pastel do Pato tá aqui. Caldeirão, é no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Calma, esse pare, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Alan que a gente vai se encontrar. É pra sacudir o Caribe Show. Deixa ele, deixa ele dizer que puxaram o cabo. Alô, chapa CD. Ai, que ninguém Japa, lembra só de ontem, lá no Arei. Ele não sabia se ele segurava o cabelo ou o notebook. Ninguém sabe onde é que entrou. E aí? Malandro, aqui atrás. Só malandro aqui. Natália Vitorini. Aqui na retaguarda com a gente, bora Natália. Um abraço aqui do cobiçado pra você. É primo. Madruga do Jair Lanja e Joab Gomes, um abraço. Um, dois, três. Bora. Ledido Luna tá com a gente também. Diego Almeida, o rei da chapa. Sexta-feira no setor do Edífere. A Luna, lá no. Sabe que gosta de sequência, hein? O meu parceiro Dig. Aqui do ladinho. Eu queria te pedir, não vai embora. E a primeira dama ali. Não tem mais volta. DJ Derival, o absoluto do Super Som, o Baby Rei delas também, DJ Vitinho Show, o DJ que estão detonando no Tabanão. Por aí, minha revolta é saber. Alô Marcelo, o homem do P.O. Ulisses da Sacramento tá com a gente, alô Ulisses. Cadê o Marcelo, Felipe? Cadê ele? Vem, essa eu me lembro quando eu caçava curiola e vigia. Vem dançar, meu amor, vem dançar, nova onda. Bora, bora, tô com sede, vem te embora. Vem dançar, eu também, amor, bora. Vem dançar, nova onda. Tô com sede, hoje eu vou tomar uma. Vem dançar. Essa sequência. O Uber mais veloz do estado do Pará vai escutando. A festa começou. Ronaldo, não, é aniversário dele. A noite inteira até o dia amanhecer. Daqui a pouquinho vou ali com meu parceiro Pato. Homenagem do Marcos PDK. Vem dançar. Aniversário dele, esse moleque é brother. Dançar, e até tira gosto de frios lá, viu? Vem dançar, meu amor. Vem dançar, nova onda tá aqui no Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Não vou mais chorar. Não vou mais sofrer. Amanda aqui com a gente, alô, Eli, alô, manda um abraço, meninas, pra vocês! É retaguarda do Robert! Vamos! E a Luane também tá com a gente, aí, Luane, um abraço pra você! Tá todo mundo! O comandante Negão e o comandante Franco da Marília Mercante tá aqui com a gente, meus parceiros. Esses aí conheceram o cobiçado lá no Balafita, meu irmão. Então agora no Caribe Show. Essa minha participação tem trago gente pra esse hobby. Sabe quem tá aí, Fabinho? O meu parceiro Luan Forte. O prefeito de Marituba. Ele é a primeira dama aqui com a gente. Bora, Ricardinho! Não vou mais chorar, porque você só quer brincar assim. galera do Grill Mix tá comigo. Galera do Grill Mix, galera do Grill Mix, tá todo mundo endoidando, curtindo. Fabinho, o negócio tá gostoso aqui hoje demais, viu? Tá bacana, tá legal. E te procura tocar um pouquinho de cada pra envolver o público, envolver a galera do jeito que a galera gosta. A galera pede músicas, a gente vai tocando naquela pegada bonita, aquela pegada gostosa que todo mundo se identifica, começa a brincar, começa a endoidar naquela pegada bacana. Bora lá, detonando o som do jeito que a galera pede, daquele jeitinho, vai. Agora sim. Alô, DJ. Vamos. O show vai começar. Então vamos. Vamos ajustar os sons. Ajusta aí, Irã. Você vai se afastar. Ajusta aí, Irã. Ajustando, né, filho? A controladora parava. Era até que não rolava. Ninguém sozinho ficava. Sinto. Quando a gente ajustava. Vai dançar, vai. A galera dançava. Galera do Ponte da BR aqui com a gente, um abraço. Era que rolava. Vamos. Ninguém sozinho ficava. Fala, meu xará, Fábio. Foi como Lucy, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços. Mistura, Felipe, vai. Me apaixonei. Mistura, cobiçado! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? E o quê? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando, pensando em você. Que saudade! Que saudade! O destino foi rebelde, levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Estou aqui no Caribe, curtindo as marcantes com a galera! Nosso lance é virtual, desse de internet, sem contato pessoal, não é nada. Começou pela internet, comissário! Não! MSN! Tanto assim, eu só quero um amor. Mexendo, minha pele, me pegue, me abrace, me dê calor. Bora liberar tudo, Fabinho. É mais ou menos assim, Charles. E o 10, garoto. Tá tudo dividido, viu, Charles? Assim, ó. Entre o meu amor e uma antiga paixão. Bora, Iranca. Desde que... Pede o seu viado, Matheus. Olha aí, DJ Henrique. Ele, meu parceiro, Selmo. Bola de braço. Alô, Loríssima. Uma. Tá dando curto. Tá difícil, é? Difícil é decidir. Qual delas, Henrique? Informática, como é que é? Manda os animais, a marca do belo dia no Brasil. Vim de tomar uma e essa hora no pássaro. Eu acordei pensando em te falar alguma coisa que faça lembrar. Está de Marcelo, por amar. Meu parceiro, moleque. Sem pensar, agindo por a Mani Priscila e o Charles. Seguindo a voz que toma o coração, deixando acontecer o nosso amor, mais puro e verdadeiro que uma flor. Você não sai da minha memória. E mesmo assim não tem mais volta. Para Malzinho, ele, o Alex do Lanche, Alumito, Paturi. E a galera torcida organizada da Terror Bicolor. Isso aqui na retaguarda, curtindo hoje, vitória do Leão, do nosso Paixandu. E claro, ontem foi do Leão, domingo hoje foi do Papão, hein? Galera bacana. Força jovem. É, bagulho do. Jabuti da Explosão, isso aqui com a gente. Alô, Jabuti! Tá no dia de visto, desgraçado. Vem-te embora, Jabuti! Com palavras de amor. Ronaldão! Explode tudo! Sem computer. Não existe fronteira. Sem fronteiras. Não existe barreira. Eu não posso. Vou baixar, vou baixar. Não existe nada, somente Deus. A gente se ama. No gogó, Felipe, no gogó, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai detonando. Cobiçado, bota pra endoidar, garoto no Caribe. GDK. Mas agora eu vou te bolar. Tá querendo o meu perdão. Netinho, vem hoje, não? Me perdoa, não dá mais. O Jabba, da Banelinha, o Marcelo, o Valdian. Olha a Lanzinha. Me toquei, eu nunca mais nós dois. Só cama e depois. Ô garçom, aqui na ponta direita da Banelinha, viu? Do meu lado eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Bolinho dançou, você vacilou. Eu tô falando que eu não sou. Bora, bora, bora. Tua sanfona tá afiada, cobiçado. Viada, sanfona, cabeçado! Bora, tô nem vindo! Ei! Eu tô no hobby! Eu tô no hobby! Eu tô no hobby! Tô no hobby! Alô, Marcelino de Coraci! Que pescados com a gente, todo mundo, valeu! Eu vou pra esse vinegro, a sensação do meu barato. Eu sou da equipe. Alô, Charles! Vamos deixar aquela coca aí pra gente! Calma, Piru, é a Coca-Cola! Vamos farrear nessa festa! Calma, Piru, calma! Uma Coca-Cola geladinha! Tu é da onde, Paulo? Diz aí, Netinho! Essa é a equipe que agita sem parar. Um novo príncipe negro, a mega coroa agita. Alô, meu parceiro Alexandre Pato, você é a Bia, Chuprazão e também o Nilcínio Pichula. Alô, panelinha. Alô, Dodô. Alô, Dodô. Alô, Dodô. Alô, Dodô. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. É uma panela só. Essa galera é uma tremenda panelinha. Bora, Matheus, bora, Matheus. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego e tem real. Todo mundo faz parte da panela. Alô, M40. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. E a Mel que tá indo lá, gira, M40. Come o dinheiro da saúde. E não! Come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí. E meu parceiro Matheus do Embora e Bom Filho. Puxa saco. Tá aqui comigo, valeu. Aqui. Meu parceiro Matheus. Come junto. Manda um abraço lá pro meu parceiro Ulisses, viu? Comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. Em breve, puxa saco. Tem a vibe do cobiçado lá no Embora e Bom Filho. Come junto com a família, égua é muito. Puxa saco comendo na panelinha. Vai detonando o chão. O Dodô do Tacacá. O Dodô do Tacacá. O Dodô do Tacacá. Marede Nilson, tá aqui comigo, doidão. Vai doidando, vai. A pancaria no pistão vai começar. Sintetiza tudo aí, cobiçado.